Está para 4.000 pés, ajusta no 095. Para 4.000 no 095, pioneiro Guarani. Gol 1924, reduz a velocidade para 190 nós. Redução 90924, tá bom. Pioneiro 45, confirme se está mantendo a radial 230. Confirma a proa 230. Afirmativo, proa 230. Pioneiro 45, estou recebendo no radar proa 220. Ciente, pioneiro 45. Região 02, prossegue. Intercepto localizador visual. Passarelo 2230, complete a final, chame torre 1895. 1895, obrigado. Gol 1697, desça para nível de voo 050. Ao 5 metros, gol 1697. Guardião 02, prossiga. Região 02, confirme sua altitude. Pioneiro 45, curva à esquerda, proa 1160. Esquerda, 1160. Gol 1697, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite 120 de Simbra. Direita, 230, limitado pela Simbra. Autorizado final ILSX, foi reposto estabilizado no localizador. Desça para 2.000 pés, ajuste no 015. Para 2.000, autorizado procedimento, pioneiro 45. Pioneiro 45, curve à esquerda, proa 090, reporte estabilizado. Esquerda 090, reportará. Gol 1697, desça para 4.000 pés, ajuste no 015. 4.000, gol 1697. Violeta Bravo Delta, está a 21 milhas, propõe. Vitor Mike Quebec, ciente, frequência livre. Papatão Juliette, Bravo Delta, prossiga. Bravo Delta, tá 20 milhas, propõe fora da rotatória, senhora. Ciente, informe para a mudança de regra, Juliette, Bravo Delta. Está presente, senhora. Juliette, Bravo Delta, ciente, desça para altitude de tráfego, no 1.500 pés, ajuste 10015, reporte visual com campo. Passará. Gol 1924, confirme se estabilizou. Baixado, retravado, estabilizado. Força aérea 6545, complete curva esquerda para o 070. 070, pioneiro 45. Gol 1924, chame torre 1895. 1-1-8, confirme a frequência? 1-1-8-9-5, gol 1924. 1-1-8-9-5, boa tarde, 1-9-9-5. Web 5728, chame centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 545, 5728, obrigado. Atingiu o limite, gol 1697. Gol 1697, ciente, aguarde para a última proa. Pode. 102, desça para 1.500 pés, ajuste no 015. Guardião 02, na escuta do controle. Gol 1697, desça para 3.000 pés, permanece o ajuste. Mantendo a proa, desça para 3.000. Uno 697, curva esquerda, proa 130. Esquerda 130, gol 697. Limite lock. Para o localizador, reporte estabilizado, gol no 697. 97. Localizado localizador, pioneiro 45. Pioneiro 45, complete a final, chame em torre 1-1-8-9-5. 7295. 32230, boa tarde. Alfa Juliette remota 142230. Gol no 697, reduz a velocidade para aproximação final. Reduzindo. Gol no 697, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, foi reposta estabilizada. 2.000, repostará estabilizado. 19. Ciente, Guardião 02. Guardião 02, confirme se vai pelo corredor S.A. Te desça para 500 pés, ajuste no 015, reporte no através de Paris. Correção no através de Pituaçu. Juliette Bravo Delta, está próxima rotatória, visual com o campo. Juliette, Bravo Delta, ciente, aguarde para transferência. Bravo Delta. Torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Gol 1-6-9-7, chame Torre 1-1-8-9-5. Gol 1328, acione identificação autorizada a chegar da Mari, desça para o nível de voo 050. Gol 1398, correção, gol 1328, mantenha a chegada. Autorização Santos Dumont, Rio de Janeiro. Sim. Salvador, boa tarde, gol 1-2-8-0-6. Azul 4076, aciona identificação autorizada a chegada da Mari, desça para o nível de voo 060. boa tarde, voo 1697, livrou. Voo 1697, Bravo, Juliette, Juliette. E Alfa, reportará para ingresso na Juliette, voo 1697. Autorizado livre das restrições em TAP, desça para 2 mil pés, ajuste no 0,95. Azul 4076, desça para 3 mil pés, ajusta no 0,95. 3 mil pés, no 0,95, azul 4076. Autorizado final ILS, e reporte estabilizado no localizador. Autorizado, final estabilizado, localizador. Localizador, Força Aérea 5919 na reta de decolagem, cruzando 1100 pés. Força Aérea 5919, Contato radar, saída Puca, sub, mantenha nível de voo 1970. 0599, instrução para nível 1970, no ponto de saída Puca. Taxi Oceaner 6254 com 8 sete a bordo. Que horas com 20. Esse é o Oceaner 6254, onde é o terceiro da montanha top 1 a 8 sete a bordo, mais 1 0 6 em Índia, Ponte Feras 2956254. Boa tarde, Altan 3144. Altan 3144, acendo a indicação, autorizada a chegada da Mari, desça para o nível de voo 060. 060 na Mari, Altan 3144. Salvador, boa tarde, Trip 5240, centro da Oscar, livrando 190. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste 1015, autorizado final ILS-X, OE, reposta estabilizado no localizador. 2000 pés, ILS-X, OE, reposta estabilizado no localizador, 4076. Gate 6, pronto para o inspecionamento. 806, sim, sim. Projeto para ataque 806. 3144, reduz a velocidade para 250 nós. 2-1-3, chame Centro Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5, chame 62-1-3, boa tarde. Bom, controle, para agilizar aí o trip 5240 em condições de boa etapa. Thank you. final da 10, curve à direita para a 060. Correção, esquerda 060. Esquerda 060, 5240. Azul 4076, estabilizou no ILS X-Ray avistando. Azul 4076, complete a final, chame torre 1895. 1895, Azul 4076, muito boa tarde. Pronto para o ataque, 88 a bordo, 1 hora e 57, restrito. O canal é 6254, contato radar, saída da El, submantenha nível de voo 380. 380, 6254, na da El. Autorizado direto Natal. Autório 59 normal autorizado.